Pode ver que todos eles são iguais, brother. Todos eles são iguais, porque eles começam com essas modernidades. Antigamente, porra, a gente sempre malhou, pelo menos na minha época, né? Eu malhava, pô, pra ter uma carcassinha pra ir pra noitada pegar mulher. Entendeu? Beber pra caralho e pegar mulher. Malhava pra isso, pra ter uma carcassinha pra pegar mulher. Os caras começam a fazer disso um esporte. Eles agora acham que o bagulho é esporte. Os caras param de sair final de semana, pesa frango na balança, entendeu? Zera carbo, dosa sódio, olha só, não sei nem que alimento que tem sódio. Aí fudeu, né, filho? Aí começa com aquelas camisetinhas do Lanterna Verde, com mamilo aparecendo na academia, entendeu? Blusinha escrita No Pain, No Gain, essas porra de viado do caralho. Aí começa a fazer aquele corte do cascão. Raspa a cabeça embaixo, aquele tampão em cima, aí fudeu, filho. Começa a alisar cabelo, faz sobrancelha, entendeu? Raspa braço, raspa bunda, raspa perna. É, já expliquei, filho. É do peito até o canudo, e mais nada, filho. Do peito até o canudo, filho. Só raspa o que vai usar, mas aí é foda. Aí, meu irmão, quando você menos percebe, os caras já estão sentindo uma barba na nuca. Aí fudeu. Essa modernidade, essa galera nova aí tá. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria. Hoje nós vamos fazer um programa aí que ele é relacionado aí com o programa de clubes masculinos. Eu falei sobre programas legais aí, programas viris e tal. E uma coisa que eu acho muito legal são pessoas aí que compram um carro velho pra reformar. Por exemplo, comprar um Fusca velho pra ficar mexendo nele no final de semana. Essas coisas eu acho muito legal. Eu acho que é uma ideia legal, é uma coisa bacana. E eu trouxe um cara que entrou numa loucura. Ele comprou um gol fudido. E agora o gol dele virou uma Ferrari. É um cara de um coração muito grande. É um amigo meu, pessoal. Tava morrendo de saudade de conversar com ele. Ajudou muito esse programa no começo. E ele tinha um podcast. Disse que vai voltar, vamos ver. Hoje eu tenho a honra de falar com o Guilherme do Wolfpack. Fala, Guilherme. Fala, meu grande amigo Hernani. E aí, beleza? Ah, agora eu tô na correria, mas tô bom. Ah, bom demais, cara. Ô, Guilherme, eu tava vendo lá, eu chamei você aqui, eu insisti, enchi o seu saco, quero te agradecer por você estar aqui. Eu vi que você pegou um carro, um golzinho velho, e transformou ele numa máquina poderosa, com tudo novinho, tudo show de bola. E antes que o ouvinte pense que você é boy, você não é boy. Eu afirmo aqui, eu dou atestado que você não é boy. Você penou e conseguiu reformar esse carro. Eu queria pedir, por favor, Guilherme, se você pode contar desde o começo, lá desde o comecinho mesmo, desde onde você arrumou esse gol, como é que foi essa história do gol? Então, cara, igual você falou aí, a gente não é boy, né? A gente é trabalhador, que é um sistema diferente, né? Trabalha de sol a sol, todo dia acorda cedo e vai pra luta, entendeu? Sim. E desde de menino pequeno, eu comecei, sempre cresci assistindo Velozes e Furiosos, filme de carro, sempre gostei de desenhar muito e sempre quis ter um carro do meu jeito, entendeu? Não aqueles carros chunados, tunados, cheio de coisa, sabe? Uma coisa do meu agrado e tudo, e eu sempre gostei do golzinho quadrado, né? Que sempre fez minha cabeça, sempre foi minha paixão. E eu trabalho em construção, sabe? Eu sou encanador. Aí a gente tava fazendo uma tubulação numa casa lá. Que ano que era? Em 2014, 2015. Nossa, então o projeto começou faz tempo, Guilherme. Sim, foi um... Tá em etapas longas ainda. E a gente tava lá numa hora de almoço, cada um pegou sua marmita, tava conversando de carro e tudo, e um companheiro, um pedreiro amigo nosso, virou e falou que... comentando de carro, ele falou que queria ter tal carro, outro falou que queria ter tal carro, eu peguei e falei, nossa, eu tenho vontade de ter um Gol quadrado. Aí na hora ele falou, eu fui ver um ontem, fiquei doidinho pra comprar, o motor dele tá zero bala, só a lataria que tá meio ruim, só a lataria que tem que arrumar. Aí eu falei, vou lá ver esse carro hoje. No dia não deu pra me olhar não, sabe? Mas no outro dia eu tava com meu pai, né? Trabalha nós dois juntos. Eu falei, não, nós vamos ter que ir lá olhar esse carro, senão eu vou ficar doido. Mas quanto cara, que tava? 2.500. Olha, 2.500 dava pra você ter comprado um Fusquinha, por exemplo, se você quisesse. Sim, 2.500. Aí foi assim, eu fui lá ver o carro e foi quase paixão à primeira vista, sabe? O carro tava todo... Mesmo o carro estando todo empoeirado, os pneus murchos, o cara tinha cortado as molas do carro, o carro tava baixinho, todo regaçado por dentro, sabe? Mas por que o cabeça de Jerico fez isso? Ah, porque gostava de andar desse jeito, né? Tem um povo que gosta de andar, tipo, rebaixado e parecendo uma carroça. Aí a gente convenci meu pai a me levar lá, ele me levou lá, foi a paixão à primeira vista. Levei um lanterneiro, que é muito amigo do meu pai. A gente levou ele lá e ele falou, ele deu uma analisada no motor, que ele conhece um pouco, ele falou, esse motor tá bom, só que a lataria tem que mexer muita coisa. Aí, não pensei duas vezes, nós saiu de lá. Aí, mas o Guilherme vem com 2.500 à vista? Sim. Porra. Aí, não pensei duas vezes, voltei lá no mesmo dia de tarde, o dono já tava lá, nós já... Combinou e eu já peguei o carro, a vistinha. Como é que você fez pra levar ele pra casa? Porque foi assim, coincidiu da compra do carro sair no mês que eu recebi um consórcio, entendeu? Porque você sabe, o cara quando trabalha pra juntar um dinheirinho tem que fazer um consórcio, ir depositando devagarinho pra ter uma condição, né, cara? Sim. Pro dinheiro ir rendendo, né? E eu fiz, tava nesse consórcio, aí o dinheiro saiu, eu falei, vou comprar essa caranga velha pra mim, né? Deixa ele pelo menos andando e vou arrumando devagarinho. Aí... Mas, Guilherme, peraí, essa história sua é muito interessante, Guilherme. Vamos por parte. Quando você falou isso pro seu pai ficou puto ou não? Cara, ele me apoia desde o começo, sabe? Só que ele sempre falava assim, você vai gastar muito dinheiro nesse carro, você podia estar pegando um melhorzinho, entendeu? Ele Mas seu pai nunca ficou puto? Não. Ele ficou puto com esse carro só no primeiro dia. Entendeu? Porque eu vou te contar a parte que ele ficou puto. E então vamos continuar. Aí eu voltei lá de noite, tipo lá pras 4h30, e peguei o carro, né? Aí o cara falou assim, se você quiser ir lá agora passar pro seu nome, nós vai. Foi assim. Eu paguei o cara, entrei dentro do carro sem gasolina, né? E a sorte que a bateria ainda tava funcionando, que ele ligava ele devagarinho. Eu paguei... eu tinha R$2.520 na carteira. Eu saí da garagem do homem assim, com os pneus tudo murcho, com o tanque só na reserva. Dei a volta no quarteirão, tinha um posto de gasolina na outra esquina. Cheguei lá, pedi o cara, arruma R$20 de gasolina, por favor. O filho da puta do frentista arrumou 30, cara. Que não entendeu que eu tinha falado que queria 20. Só pra você ter ideia, primeiro caso do carro. O cara arrumou 30 conto e eu tinha só 20 na carteira. E aí? Uai, e aí que eu falei com ele, você espera aí que eu vou buscar mais. Mas ele confiou no você? Confiou. Aí eu fui lá, enchi o pneu. Nesse período que eu saí da bomba e fui encher o pneu, o carro desligou. O cara me ajudou a empurrar ele pra pegar no tranco. Aí eu dei a volta no quarteirão de novo, peguei os 10 conto com meu pai, voltei lá, paguei ele. E como o cara combinou da gente topar no cartório pra já passar o carro pro meu nome, nós seguiu. Era tipo uma distância de uns 4 km do lugar que a gente tava pro cartório, sabe? Só Sei. Que era trânsito, tipo, trânsito de 5 horas, mãe. Todo mundo saindo do serviço, indo e o cartório no meio do centro da cidade. Mas, Guilherme, só me explica uma coisa. Até aí, você tava com os pneus murchos ou você encheu ele? Não, aí da hora que eu abasteci, eu já tinha enchido já. E o cara foi lá e me ajudou a empurrar, que teve que dar o tranco lá, porque... Vou te contar por que não tava carregando a bateria quando ele ligava, né? Aí... Nós saiu, né? Meu pai foi na frente com o carro dele com o pisca-alerta ligado. E eu fui atrás com o meu. Com as molas cortadas, em rua ruim, tudo quicando. O carro quicando. Meu pai fala que eu olhava no retrovisor. Eu sou branco, né? Assim, sou. O povo vai achar que eu sou preconceituoso. Né? Eu sou, tipo, eu sou amarelo, sou branco. E eu, quando qualquer coisa que acontece, eu fico vermelho igual um pimentão, sabe? Sei. Sei lá, de vergonha. Minha cara ficou toda vermelha. Cara, e diz meu pai que olhava pra trás, eu tava quicando assim dentro do carro, com a das molas cortadas e a cara vermelhinha. E assim, o Gol Quadrado, as trancas dele, quando tá ruim, quando não tá fechando direito, qualquer bacadinha que passa, a porta dá um pulinho assim e destrava, entendeu? Nossa, aí a porta pode, Guilherme, acontecer de abrir. Aí nós descendo lá pro centro, eu dei conta de acertar uma portada num bicicleteiro. Ah, Guilherme. Ô, oh, todo mundo que eu conto isso acha que é mentira. A hora que eu parei o carro numa rua de briquete, a hora que eu parei o carro na esquina, a porta abriu e pegou na roda do bicicleteiro. Mas, né, foi forte, Guilherme? Não, não. Tipo, eu tava parando e a porta abriu. Deu só uma batidinha, mas o cara já olhou meio bravo, sabe? Eu falei, não, você me desculpa aí, não foi culpa minha e tal. Aí ele foi embora. Aí sabe o que eu tive que fazer, cara? Que? Eu peguei o cinto de segurança do lado do passageiro e dei uma volta na porta, foi. Aí eu amarrei a porta com cinto de segurança e amarrei no encosto do banco. Aí esse problema da porta não atrapalhou mais. Mas pera aí, Guilherme, agora tem que parar com a história. Até aí, você já tinha arrependido ou não? Ainda não, até aí eu tava feliz. Eu não precisava me importar com mais nada. Sei. Eu tava feliz de estar com meu carrinho, entendeu? Aí nós seguiu, no meio do centro da cidade. Tipo, umas três esquinas depois desse acontecimento, meu pai já lá na frente, eu tentando acompanhar ele, o carro apaga na rua principal da cidade. Apagou no meio do trânsito. Tudo errado. E meu pai já tinha avançado o sinal, sabe? Ele tinha avançado o sinal e eu tinha ficado pra trás e o carro apagou nesse sinal. Ah, Guilherme. Aí eu não tinha como eu descer do carro pra empurrar, ninguém ia me ajudar. A hora que eu vejo meu pai correndo no meio da rua, ele parou o carro lá embaixo no lugar proibido, voltou correndo pra me ajudar a empurrar o carro. Aí ele empurrou o carro e eu saí embicando com esse carro lá, ia dar uma trabalheira, o carro pegava, não pegava, e nós foi. Aí ele, a hora que o carro pegou, eu disse a ruim que ele tinha parado dele, ele já pegou o dele, nós continuamos seguindo pro cartório, né? Aí acabou os apagamentos até na porta do cartório. Chegou lá faltando uns 5 minutos pro cartório fechar, que a gente saiu de lá por volta das 5 horas, 5 e pouquinho, o cartório fechava às 6, né? Chegou lá poucos minutinhos pro cartório fechar. Deu certo, né? Até essa parte deu certo. Aí o cartório no centro da cidade, o carro apaga lá na porta do cartório. Aí nós tinha a distância de duas vagas assim, que eu parei o carro, sabe? Aí nós ficamos empurrando o carro pra trás, pra ele descer na rua do cartório pra dar o tranco, e não tava dando. A distância era curta e o centro muito movimentado, sabe? Sei. Pra fazer esse carro pegar, Hernando de Deus, que trabalhei. Como é que vocês fizeram? Uai, meu pai empurrando pra cima e pra baixo, suando, e eu tentando fazer ele pegar. Coitado, seu pai. Foi até que o sinal de trás fechou e não veio. Não coincidiu de vir carro dos outros lados, que eu embiquei pro meio da rua e o carro pegou, entendeu? Sei. E na mesma rua do. Que nós tava no cartório, era que nós ia pegar pra ir embora, que ela é uma descidona assim e já sobe, entendeu? E nessa rua, o carro ligou, eu meti o pau, né? Fui descendo, e no semáforo que tem da descida pra subida, eu coincidiu de eu pegar ele fechado. E eu fiquei segurando o carro ali, acelerando pra ele não apagar. Sinal abriu, eu arranquei. No meio do morro da subida da rua do cartório lá, o carro apaga de novo. E daí pra frente o carro não ligava mais. Mas pera aí, foi a partir daí que seu pai começou a ficar puto? Isso. Porque aí ele já chegou bravo demais. Você não podia ter deixado esse carro apagar, não? No meio desse morro, você quer acabar comigo? Pra que você foi comprar essa merda? Aí, né? Parei o carro no meio desse morro lá, nunca tinha, tipo assim, eu já tinha visto aberto de carro, capô de carro aberto, olhava assim, olhava de longe, nunca tinha mexido em nada não, sabe? Nunca tinha colocado a mão pra dar manutenção em nada, né? E nesse carro parado lá, não dava conta de fazer ele dar tranco de ré, né? Porque tem um esquema que os caras fazem que joga o carro de ré e faz ele pegar no tranco de ré, né? Eu não tinha essas manhas, meu pai não tinha essas manhas. E nós foi ficando lá, foi ficando. Aí nós decidiu, não, esse carro vai, não pode dormir aqui, nós temos que levar ele pra algum lugar. Aí pegou e ligou pra um amigo do meu pai, que é eletricista de carro, né? Aí esse homem foi lá, 8 horas da noite, nós esperando esse homem lá. E uma trabalheira, 8 horas da noite. Isso nós tínhamos saído com o carro 5. E meu pai, olha o que você fez, Guilherme. Olha onde você amarrou sua égua. O velho já tava puto já. Aí até que o socorro chegou, o cara lá na hora não soube detectar o problema. Aí ele fez o carro dar um tranco de ré. Fez o carro dar o tranco de ré e falou assim: você entra aqui pra dentro, você não deixa esse carro apagar mais, não. Eu falei, então tá. Mas aí ele fez na boa pra você ou você teve que pagar? Não, essa parte ele fez na boa. Aí ele deu o tranco de ré ali e falou assim: agora você sobe esse morro. Aí ele desceu do carro, deixou o afogador puxado pra ele manter uma aceleração mais alta pra não apagar, né? E eu subi esse morro e foi assim: o cara com o carro, esse amigo do meu pai com o carro na frente com o pisca-alerta ligado, eu com o carro tudo apagado, nada funcionando no meio, rebaixado, quicando, e meu pai atrás com o pisca-alerta ligado, né? E a única saída que nós tinha pra passar por esses trem era na porta de um tipo de uma base da polícia que tem ali, né? Nossa, e pensa o medo que eu não passei no meio desse trem. Nossa, que perigo, Guilherme. Se a polícia para, você leva embora seus 2.500. Era na hora. Os documentos do carro tinha passado pro meu nome, mas tinha que ajeitar tudo ainda. Foi uma trabalheira danada, né? Aí, até que aí, nós pegou, levou o carro pra oficina do cara e ficou lá. Esse não é eletricista, né? Aí ele arrumou lá e precisava de passar por um mecânico, né? Isso já no outro dia. Aí já começou aí um dos trabalhos. Daí pra frente foi só entubada que você foi levando. Foi. Aí foi assim, a gente foi nesse eletricista, ele era só um cabinho solto que não tava fazendo o carro carregar a bateria, sabe? Sei. Era uma coisa à toa. Aí ele foi lá, arrumou esse trem, arrumou mais os negocinhos lá pros farol funcionar, pra ventoinha do radiador funcionar, que não tava funcionando. Aí esse eletricista indicou um mecânico pra levantar o carro, né, tirar as molas cortadas pro outro e ajeitar outras coisinhas. Aí que começou mais a amolação que a gente teve, sabe, porque o cara fez cagada no carro, entendeu? Ah, Guilherme, não brinca. Trocou o trem que não precisava, mandou comprar um... Eu já vou falando, pra todo mundo que estiver ouvindo. Tem um tal de Bardal que os mecânicos muitos falam. Coloca que acaba a fumaça do carro, entendeu? Mas o trem é uma porcaria. Faz tipo o óleo no motor ali virar tipo um chiclete. Entendeu? Ah, sei. Porque ele fica ruim de sair. Sim, não é que fica ruim de sair. Ele não deixa da fumaça no carro, sabe? Mas ele misturado no óleo faz o óleo virar uma baba, um chiclete dentro do motor, entendeu? Aí você arruma esse negócio do carro e você acha que vai melhorar, com o passar do tempo faz estragar, entendeu? Nossa, mãe. Geralmente eles fazem isso muito pra carro que vai vender, entendeu? Ah, pra ficar bonito na hora. É, vamos supor, o cara chega lá com o carro fumaçando lá e tal. Aí eles pegam e colocam isso, aí o carro sai de boa durante um tempo. Aí a hora que você vai dar manutenção, o trem tá 20 vezes pior do que... Mas vamos por partes aqui, deixa eu entender. Aí você levou no mecânico. O mecânico, ele fez cagada porque ele era burrão ou porque ele era malandro? Isso que eu quero entender. Ah, cara, eu acho que é porque entende pouco, entendeu? Você acha que ele não agiu de má fé, não? Não, eu acho que é porque entende pouco mesmo, sabe? Não é porque agiu de má fé, não. É porque não manja direito, entendeu? Não sabe das coisas direito. Você lembra mais ou menos quanto que morreu ali só no eletricista? Uns duzentinho? Não, foi barato. O cara cobrou, acho que foi uns R$50 só da emenda do fio e mais dos relezinhos, dos negócios que ele arrumou. Nesse outro mecânico ficou caro, assim, ficou uns R$300 mais ou menos pra ele trocar as molas e fazer tudo que ele fez lá. E o que que ele fez especificamente de cagada? Qual que foi a merda que ele fez? Ah, essa praga que ele arrumou no motor, sabe? Ah, ele sentou Bardal no motor. Foi, aí eu... Como eu peguei o carro tava muito tempo parado, eu já tinha trocado o óleo. Eu pedi pra ele trocar o óleo, ele trocou o óleo e pôs o Bardal, então eu perdi uma troca de óleo. Aí eu tive que comprar mais. Depois pro cara tirar, tive que comprar mais. Pro outro mecânico tirar, eu tive que comprar mais 4 litros de óleo pra ele arrumar de novo, entendeu? Aí foi meio que uma compra de óleo à toa. Você voltou lá no mecânico pra bater boca ou não? Não, não, não. Você sabe, eu sou do coração bom, não faço isso, não. Aí, Guilherme. Tipo assim, né? É. Quando acontece esse tipo de coisa comigo, às vezes eu prefiro, tipo, não dar bola e deixar pra lá e seguir pra outra, entendeu? Só que é aquele negócio. Recomendação minha, o cara não ganha, entendeu? E do jeito que o carro tá hoje, todo mundo pergunta, ah, onde você levou, quem que fez isso, quem que fez aquilo, aí eu não indico o cara, entendeu? Você indica os caras bons. É, eu indico quem fez bom pro carro. Mas boa parte do carro, quem fez foi você e seu pai. Sim, muita coisa a gente que mexeu. Mas, só coisa assim de elétrica, que a gente não entende nada, que não mexeu, sabe? Mas, ô Guilherme, agora vamos lá, que tá muito interessante. A Isa pegou, levou no segundo mecânico, aí trocou o óleo, as molas já tava boa, então ele não ficava mais quicando. Já. Aí beleza, aí, e aí? Aí ele regulou o segundo mecânico, que o primeiro era pra ter regulado o carburador, ajeitado tudo, não fez isso também, sabe? Aí o segundo mecânico já ajeitou tudo, deixou o carro rodando pra não poder andar, sabe? Mas andar daquele jeito, né? É, andar daquele jeito, andar, todo o assoalho caindo. Você tá ligado o carro do Fred Flintstone, aquele que se enfiava o pé no chão? Daquele jeito, cara. Pra você ter ideia, os bancos tava tudo rasgado e eles pegou e colocou aquelas capas que compra de camelô na rua por cima, sabe? Sei. Só que aí eles pegou aquele saco de linhagem e tacou por dentro do banco no lugar da espuma. Pra forrar. Tava faltando as espumas. Isso. Nossa. Pra acolchoar o banco. Ai, Guilherme, mas que loucura, cara. Meu Deus, não, cara. Tipo assim, pra sinceridade, se fosse hoje, eu procurava um carrinho melhor. Tipo, a vontade que eu tenho de ter o Gol Quadrado, mas eu olhava melhor certos detalhes, entendeu? Entendi. Porque aí eu ia dar uma olhada a mais, igual na lanternagem, que a lanternagem ficou cara, ficou 3 mil reais, sabe? O que é lanternagem? Cobrou. Lanternagem é o cara rebater as latas, trocar a ferrugem, tirar... Ah, isso eu tenho muito interesse. Eu queria que você explicasse com calma isso aí. Você pegou, você mandou içar o carro, levantou o carro, e aí aqueles podres da lataria, você veio tudo soldando? Como é que foi? Não, foi assim, né? É, eu recebi esse primeiro consórcio, ia sair mais 3 pra mim, entendeu? Porque eu entro de duas pedras que fala, né? Não sei se você entende desse negócio de consórcio. Ah, não sei, não sei. É assim, todo mês você paga o consórcio e um mês você é contemplado, entendeu? Aí, sim. Na minha combina foi assim, eu peguei dezembro e janeiro, as minhas duas pedras do consórcio, meus 2 meses foi dezembro e janeiro e fevereiro e março. Então, o meu dinheiro do consórcio eu peguei tudo reunido, entendeu? Mais ou menos reunido assim, eu peguei 2.500 de cada mês, entendeu? Aí foi, sim, o que eu dei a largada inicial para arrumar o carro. Que foi pagar o lanterneiro, pagar pintor. Aí eu ia andar no carro, paiadão, até pegar o dinheiro todo, sabe? Ah, esse era o plano inicial. É, eu ia andar no carro taiado uns prazos pra ir ajeitando, né? Só que aí meu pai falou, não, começa, já que comprou, você começa reformando e tudo, eu vou te ajudando e tal. Aí nós decidimos já dar o pontapé inicial, que era arrancar tudo e já começar a cortar lata, entendeu? Mas o seu pai meio que comprou o seu barulho, então? Comprou. Comprou. Ele ficou... Tinha dia que ele tava mais animado que eu. Às vezes eu tava meio desanimado e ele, não, vamos passar lá pra ver o carro como é que tá. Aí nós ia lá pra bajular o carro um tiquinho. Mas aí conta essa parte da lataria que eu tenho muito interesse, Guilherme, de entender como é que é. Vocês mandaram levantar o carro e veio soldando ele por baixo? Como é que foi? Foi assim, eu cheguei com o carro lá na oficina do mesmo cara que foi lá olhar pra mim, sabe? Sei. No mesmo dia que ele foi lá olhar, ele já deu o orçamento de quanto ficaria a lanternagem, né? Aí nós, assim que eu peguei o dinheiro, eu fui lá e ele já começou a mexer. Aí já, nós já arrancou banco, arrancou a parte de dentro todinha. O assoalho que a gente pensou que tava, tinha umas partes boas, quando foi ver, teve que trocar praticamente tudo, sabe? E aí arrancou motor, arrancou painel, arrancou os bancos, arrancou tudo do carro. Deixou o chassi em cima dos cavaletes e as outras peças lá pra um lado, entendeu? Aí foi refeito tudo. todo ponto de ferrugem que o cara via, ele pegou e arrancou e colocou um pedaço de lata nova. Aí ele vai cortando com maçarico, né? Aí ele molda as peças e vai fazendo tudo de novo. Então, na verdade, Guilherme, eu tenho muito interesse nesse assunto, porque eu gosto de carro antigo. Uhum. A sua lataria hoje, ela tá igual uma lataria de carro zero, por exemplo? Tá, ela tá 100% lata nova. Não tem ponto de ferrugem, não. Podre nenhum? Nenhum. Igual, pra você ter ideia, as portas, as duas portas da frente, né? Só é duas portas. As duas portas e a tampa do porta-mala não tinha recurso, entendeu? Não tinha recuperação para as duas portas e a tampa do porta-mala. Aí nova. A gente teve que caçar em ferro velho, a gente rodou umas três cidades ao redor da nossa aqui, porque na nossa a gente não achou. Nossa, mas que trabalho, filho da puta, cara. Pois é, cara. Até achar uma porta de um carro da idade do meu, que tava boa, ou que tava mais ou menos, que desse para recuperar para a gente comprar, entendeu? E você ficou aí, quanto tempo nesse inferno, bicho? Cara, foi um bom tempo. A minha sorte que o pai do cara que tava arrumando o carro lá, ele tinha um ferro velho e conseguiu a tampa do porta-malas, senão eu tava procurando até hoje. foi mais ou menos desse jeito, Hernani. Mas o ferro velho armava pra você ou você tinha que comprar? Não, era tipo assim, você chegava lá e falava, ó, tô precisando da tal porta do Gol, do lado direito, tal... Aí, quando os caras viam que você tava procurando muito, aí eles agiam de má fé, entendeu? Aí eles viam que você tava precisando muito, aí eles jogavam o preço lá em cima. Aí você tinha que ficar esperto na hora de comprar, entendeu? Sei. Tem que ficar muito esperto que esse tipo de coisa. Aí... Mas você teve que pagar quanto, mais ou menos? Só pra gente ter uma ideia aqui, porque os ouvintes, tem muito ouvinte que tem vontade de fazer isso. Quanto, cara, você teve que pagar, mais ou menos? Eu acho que foi 400 cada porta. Foi. Nossa, caro isso. Demais, Guilherme, mais caro demais, isso. Cara, muito dinheiro, Guilherme. Aí, e a tampa do porta-mala, foi 200, porque foi o pai do cara que arrumou, que ele tava desmontando um golzinho lá e deu sorte dele arrumar essa tampa pra gente. Mas, ô Guilherme, as suas portas e a porta do de trás tava tão podre assim que não dava pra fazer nada, bicho? Tava muito embaçado, sabe, e não dava, tava podre. O Gol quadrado, a tampa do porta-mala dele ali, tem um lugarzinho que ela acumula uma água, sabe? Que não tem jeito de tirar. E aquela água vai ficando ali até apodrecer. Ela vai apodrecendo de dentro pra fora, entendeu? Entendi. Aí tá, Guilherme. Aí você pegou a lataria do seu carro, ficou zero bala, zero show de bala. Uhum. Tá bom. Aí o que que... Aí beleza. Aí, aí você já levou o carro pra casa. Não, aí teve pintura. Aí o cara acabou de fazer a lataria. Aí o pintor vem dá a preparação que precisa na lata, entendeu? Pra depois tacar a tinta por cima. Mas essa tinta já tava inclusa nos 3 mil ou foi mais dinheiro? Não, foi mais 3.500 na pintura. Puta, só aí, que pariu, só cara. Só aí dá pra você ter ideia, né? Cara, só nas minhas contas, até aqui, já foi 10 pau. Até aqui. Mais ou menos, cara. Até você tá parte... brincando, cara. E assim, muito, aqui é cidade pequena, não acha 90% das coisas que você procura, entendeu? Aí no período que o carro tava lá, tava vindo boleto de 1.000 contos da internet, de peça que eu pedi, 700 contos, entendeu? Você tá brincando, mas, cara. Mas assim, eu extrapolei um pouco também, né? Porque aí eu arrumei... peça diferente, eu arrumei coletor de escape, eu arrumei muita coisa, sabe? Tipo assim, pra deixar, não sei se você vê nas fotos e tal, a estética do motor mais bonita, sabe? Mas, ô Guilherme, eu tenho que parar aqui um pouquinho a história pra te perguntar duas coisas. Como é que a sua mulher agiu com isso? Cara, o meu relacionamento com ela começou, eu já tava quase com o carro acabado, entendeu? Então não teve tanto problema assim. Ela não... E a sua mãe? Ah, minha mãe, ela fica querendo andar no carro. Mas ela ficou puta com esses gastos seu ou não? Não. Não ficou, não. É tipo assim, aquela preocupação de mãe, né? Que ela fala assim, você podia estar fazendo financiamento de uma casa, você podia estar arrumando isso, arrumando aquilo. Aí, às vezes, eu chegava chateado, sabe? Às vezes, dá aquela força, assim, de você tá pensando, puta, já gastei... quase 12 mil nesse carro e ele tá parado aí, não tá andando, ele tá lá parado na oficina lá mais de 2 meses, 3 meses, entendeu? Às vezes você sente esse baque, sabe? Aí ela me via, às vezes, meio triste, meio preocupado com o carro. Ela falava, vai dar tudo certo. Ela sempre me apoiou, sabe? Ô, Guilherme, mas que bom. Eu sempre vejo a sua mãe e o seu pai falando deles no Facebook. Eu fico até emocionado. Inclusive, uma vez, o André Camilo veio conversar comigo. Um abraço pro André. Ele falou assim que ele viu uma foto sua. Ele ficou emocionado também. Ele veio falar comigo. Pô, cara, como que quando um pai e uma mãe são presentes, como que a vida é diferente, né? Porque a gente vê, Guilherme, que mesmo com tudo isso aí, a sua mãe e o seu pai não deixaram de te apoiar, não ficaram falando que ia dar merda, nada, né, Guilherme? O amor, o carinho que eles têm, assim, sabe, é essencial pra minha vida, sabe, pra me seguir os planos, as metas que eu traço, entendeu? Entendi. Aí, Guilherme, vamos voltar lá. Aí, beleza, pintou o carro, e aí? Pintou o carro e aí foi colocar o motor no lugar, né? Só que foi assim, o motor ficou numa oficina perto da que tava pintando e lanternando, sabe? E ele ficou limpando a cagada do bardal. Não, a cagada do bardal foi limpada antes, sabe? Aí o motor tava lá na oficina, ficou uns 2 meses lá desmontado no chão, aí eu quis trazer o motor pra minha casa antes de voltar pra lá pra lanternagem pra voltar ele pro lugar, sabe? Eu quis trazer o motor da oficina pro quintal da minha casa, pra varandinha que tem ali, pra poder dar um grau nele, entendeu? Pra poder limpar, trocar algumas pecinhas, dar uma geral nele, porque se ficasse na oficina e da oficina fosse direto pra montar no carro, os caras não iam fazer igual eu fiz, entendeu? Que era limpar, pintar algumas peças que já tava, sabe, velha, suja, que podia dar uma recuperada, entendeu? Sei. Aí foi uma trabalheira, cara do céu. Porque aí eu tive que incomodar o pai do Souza, o meu amigo que você conhece e tal. Ele pegou, fez a maior vontade de pôr a carretinha no nindeiro, foi lá na oficina, guinchou o motor, pôs na carretinha, trouxe aquela mundaréu de peça aqui pra casa, descarregou. E fez na boa pra você ou pediu um dinheiro? Não, fez na boa. A gente tava pra ir pra praia, sabe? Aí eu perguntei, eu falei pra ele, não, você. Quanto você vai cobrar e tal? E ele, não é nada, não. Aí eu falei assim, não, então lá na praia eu pago uns picolé pra nós. Aí foi nessa, lá na praia a gente tava lá em Porto Seguro e eu tava lá no meio da farra lá. Eu falei, não, eu vou pagar os picolé que eu comprometi da carregada do motor lá. Eu acho que ele achou melhor que se tivesse pagado lá o dinheiro lá na hora. Mas, ô Guilherme, aí volta lá na história. Você pegou e trouxe o motor pra casa. Aquilo é uma sujeira do caceta. Não. Inclusive tem uma foto sua que é você com a mão imunda de óleo, não é isso? Uhum. Até que a da feminista lá, né? Eu me lembro. Mendigo. Uhum. Isso. Foi nesse dia lá que a feminista me chamou de mendigo lá, que eu tava bem mexendo no motor do carro lá, trocando umas peças. Mexendo nas coisas lá e eu peguei, tirei. Eu sempre tive tirando umas fotos dos processos, entendeu? Aí no. Do motorzão jogado aqui na garagem, eu tenho umas fotos dessa época aí. Aí a feminista viu sua foto e escreveu lá que você era mendigo. Naquela treta da Alésia, sabe? Sei, sim. Aí eu tava num domingo à toa, não tava fazendo nada. Eu falei, vou discutir com o povo aqui um pouquinho, né? Ver o que que dá. Aí eu fui discutir com a mulher lá, não sei o que ela tava falando, e ela entrou no meu perfil. Procurou nas minhas fotos, ver se achava alguma coisa pra falar mal de mim, né? Aí como ela não achou nada, ela achou só essa foto. Aí ela deu uma de... eu ainda tô discutindo com um mendigo. E pra você ver, né? A feminista, tipo, comparando pessoas, sabe? Sem noção demais. Mas a sua mãe ficou puta nessa época. Aí você tava imundando a casa, ou não? Não, eu sempre fui mais consciente com ela, sabe? Aí eu deixava sempre uma bermuda só de eu mexer com esses trem, uma roupa só de mexer com esses negócios, sabe? Sei. Aí não dava tanta bagunça. Aí você deu um grau legal no motor. Monstro. Pintei tudo que foi preciso, ajeitei tudo que foi preciso. Esse aí motor seu, você não vai precisar mexer tão cedo? Não. Agora, o que eu tô mexendo nele ultimamente, agora é só uns detalhezinhos, sabe? Igual trocando umas peças velhas, que na época eu não troquei, mas agora eu tô trocando. Tipo assim... Dava pra rodar mais um tempo, entendeu? Aí pra mim não gastar nessa época, eu guardei o dinheiro que eu ia gastar nessas peças que dava pra usar, pra gastar com coisa mais necessária. E agora eu tô trocando as peças que tava meia vida, que dava pra, sobreviver mais um tempo, entendeu? Sei. Aí eu tô... Agora que o carro já tá andando, que já tá fazendo de tudo, eu tô mexendo é nisso, ó. Mas aí tá, aí você trouxe o motor pra casa, legal. Aí você levou no mecânico e montou. Foi, aí a gente contratou um frete, o cara veio cá, nós pôs o motor no muque pra dentro da caminhonete e levou lá pra onde o cara ia montar o motor. Aí o carro já tava todo pintadinho, com os acabamentos, a maioria no lugar já, para-choque, farol, essas coisas, sabe? E aí ele já tava andando normal o carro? Não, ele tava andando só no guincho. Eu devo ter pagado uns 6 guinchos de 50 conto cada. Indo de oficina em oficina, cara. Que isso, Guilherme. Aí chegou lá, a minha sorte foi assim, sabe? Que como a gente trabalha de instalação hidráulica, o mecânico bom, que é o mecânico que arrumou o motor no carro, que era de confiança lá, a não ser o que fez a cagada lá do começo, ele tava querendo montar o aquecedor solar na casa dele, entendeu? Aí você fez um negócio com ele? Isso, aí aconselhou da gente trocar a mão de obra da montagem do motor na mão de obra da montagem do aquecedor. Foi aí que deu pra economizar um pouquinho, que o cara ia cobrar, tipo, R$1.000 pra colocar o motor no lugar e ajeitar ele todo, entendeu? Entendi. Mas aí uma coisa que eu não tô entendendo aqui, Guilherme. Aí você pegou e fez isso, tá. Vamos por partes aqui. Só que os bancos ainda eram tudo aqueles bancos ruins. Não, os bancos... A gente tinha colocado só um banco, só. Até aí, tinha colocado só um banco dos velhos. O resto você tinha jogado fora. Nem estofado ele não tinha, porque eu vi uma foto. Não, tinha estofado, tinha nada. Tinha a grade dele e um enxertozinho, mais ou menos, lá. E uma capa pra dar... Só pra os enxertos não saírem pra fora. Sim. Aí a gente colocou o motor, depois da oficina do motor foi pra oficina da autoelétrica. Aí da autoelétrica foi arrumar painel, foi arrumar a fiação, o cabeamento, fiação todinha do carro, foi ligar os farol, foi mais uma semana boa lá na autoelétrica. Aí da autoelétrica ele já saiu andando, sabe? Aí ele já funcionava, pelo menos. É, aí depois que saiu do mecânico, que foi pra autoelétrica, o carro já saiu andando. Aí eu já fiquei livre dos guinchos. Que ano que era isso, você lembra, né? Foi o ano passado. Ano passado, legal. É, o carro ficou mais ou menos um ano parado. Aí você levou ele pra casa, aí você deixava ele na garagem. Foi, aí ele veio pra casa. Enquanto eu tava juntando mais um dinheirinho, entendeu? Porque aí o dinheiro já tinha acabado. Aí eu tá daí que deu aquela desanimada, sabe? O carro parado, sem dinheiro na carteira e por coisa pra fazer no carro, entendeu? Sei. Aí foi que a gente foi lá e combinou com o cara fez um preço bacana e a gente pegou e mandou fazer o estofamento. Isso foi antes do você levar boné naquela obra ou foi depois? Você fala o quê? O cara que não pagou você? Não, foi bem depois, o cara que ficou sem pagar lá, que enrolou. Ah, tá. Porque, Ele pagou. Ah, pagou. Beleza. Mas vamos voltar pra história. Aí, beleza. E aí? Aí você tava sem grana. Como é que você fez, bicho? Ah, esperei, né, mano? Foi trampando ou esperando? Foi trampando, juntando, esperando. Aí eu... Todo ano eu faço esse consórcio e eu recebi o dinheiro do consórcio. Só que foi assim, o dia do consórcio foi praticamente pro estofamento, que o estofamento do carro foi R$2.000. Mas também comprou um estofado legal. É, eu comprei banco novo, o cara não aproveitou nada do velho, entendeu? O cara fez o estofado pra você? Fez, as capas, né? Eu comprei os bancos novos, ele reencapou os bancos. O que aproveitou foi o banco de trás... Só o assento do banco de trás, sabe? Mas ele refez a espuma dele, então ficou zero bala. Zero bala, porque, entendi. Porque pra adaptar a armação do banco da idade do que eu pus na frente, ele tinha que cortar, tinha que fazer um monte de coisa, sabe? Aí nós aproveitou a armação só a armação do banco original e pôs a espuma nova por cima. Ô Guilherme, eu tenho a impressão que na hora de parafusar aqueles bancos na lataria, deve ser um trabalho muito filho da puta, né? Não é tanto, ô Hernani. Não? Não é tanto, não. Já tem os parafusinhos ali, é só você encaixar no lugar e pôr uma porquinha. É, não é tão difícil, entendi. Não. E nesse processo, antes de colocar o estofamento, a gente imantou o carro, sabe aquela manta asfáltica que coloca em telhado? Pra não entrar água. Isso, aí a gente colocou no assoalho dele todinho pra evitar, além do pintor ter emborrachado o assoalho, a gente pegou e passou essa manta por cima pra proteger mais, sabe? Então não apodrece nunca mais? Não, só se furar e acontecer de furar, mas isso não tem nem como. Ou algo pegar e... Não, não tem nem como. Do jeito que a gente fez, tem como, não. Entendi. O assoalho não, o assoalho também tem emborrachado por cima e por baixo e a manta por cima. Aí tá, galera. Aí, beleza, o carro já funcionava, já tinha estofado. E aí? E aí foi as rodas, né? E aí foi... Nossa, a roda que estocaram. Foi. Eu corri atrás de um preço melhor, sabe? Saiu por 3.200 as rodas. Nossa, é muito dinheiro, Guilherme do céu. É muito dinheiro, Guilherme. E nisso, eu tava precisando de dinheiro pra pegar elas, aí a gente fez um serviço, o cara não pagou meu... Demorou a pagar a firma, entendeu? Demorou a pagar meu pai. Aí eu precisava do dinheiro que o meu pai falou, ó, se o cara pagar, eu vou te passar esse dinheiro todinho pra você pôr as rodas. E o cara foi enrolando, até eu quase desistir desse dinheiro, entendeu? Aí acabou que o cara pagou, eu decidi esperar mais um pouco. Aí eu peguei e pedi as rodas. Tem um mês que eu pedi e coloquei as rodas. Agora o carro já tá pronto, Guilherme? Não, pronto não. Bom, o que ainda depois falta? Falta suspensão. Que vai ser mais quantos mil? Ah, cara, a suspensão que eu vou colocar a suspensão a ar, sabe? Sim. Aquela que faz um... faz um barulhinho e ela sobe. Você podia botar mais assim, simplesinha, né? Bicho. Cara, mas é aquele negócio, se eu abaixar um pouquinho que seja o carro, pra não ficar aquele vão grande entre a roda e o paralama, sabe? Ele não entra em casa. Porque a rampa aqui é muito íngreme, sabe? Mas você planeja baixar ele? Não muito. Entendi. Só um pouco. Aí a suspensão, eu fui lá no cara hoje. Eu fui lá conversar com ele hoje, a suspensão... O equipamento é 2.800 e a mão de obra do cara 600, por mano. E quando que você vai fazer isso? Ah, daqui uns 2 meses. tem que juntar mais um dinheiro agora. Ô, Guilherme, mas você não dá a volta com ele nem no quarteirão? Vou no supermercado, pô, fico olhando, vou na padaria. Ele tá muito bonito, né, Guilherme? Tá, cara, tá. E tipo assim, as rodas é umas... O dito, é umas rodas taludas, sabe? Umas rodas largas. Chama atenção demais, entendeu? Sim. Só igual, tá faltando só aquele grauzinho pra ele ficar sentadinho, sabe? Bonitinho. Ainda tem umas coisinhas fazendo barulho, sabe? Sim. Tem uns estraladinhos aqui, outros aqui, mas é porque os amortecedores, tá os amortecedores original e eles estão velhos, sabe? Entendi. Aí eu, quando eu for arrumar a suspensão, que eu for comprar os amortecedores novos, que aí que vai ficar 100%, sem barulho, sem ruído, sem bater amortecedor. Ô, Guilherme, demorou 3 anos e pagando esse tempo todo. Você fez uma faculdade, porra. Praticamente, só que faculdade é mais caro, né? Guilherme, fala a não, verdade, mas, quantos mil reais até agora? Pode falar a verdade. Sem dar migué. Não, em certeza, na ponta do lápis, eu parei nos 12 mil. Deve tá beirando uns 20 com as rodas, velho. Mais ou menos. Mas em compensação, você vai ter um carro top no final. Não, eu vou ter um carro do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, entendeu? Muita, nossa, cara, todo mundo da família, do povo que vê na rua, que às vezes eu paro com conversa e tudo, sabe? Vem muito amigo do meu pai aqui por causa que ele mexe com canário belga, sabe? Sei. Fala, não, você é louco, você podia estar andando de, sei lá, de qualquer carro, entendeu? Podia estar andando de Celta, podia estar andando de Corsa, mas não dá a mesma emoção que esse carro dá, sabe? Igual você falou, negócio de faculdade com esse carro aí, o aprendizado que eu já tive, sabe, mano? De pôr a mão na massa, de encarar as coisas e pegar e fazer, sabe? De não depender de alguém pra me chegar, me meter a mão e arrumar, sabe? Guilherme, você acha que esse tipo de coisa... Vamos supor, agora você tá falando com os ouvintes, assim. Você acha que esse tipo de coisa, que nem comprar um Fusca velho pra mexer no final de semana, essas coisas, você acha que isso... Como é que você acha que isso impacta no cara? Você acha que isso é meio que torna o cara mais homem, por exemplo, assim, a responsabilidade? Como é que você enxerga isso? Cara, eu acho que sim, sabe? Porque, querendo ou não, você vai ter que estar ali, você vai ter que estar fazendo, sabe? Você vai ter que encarar as coisas, se não der errado, você tem que mexer, tem que mudar, tem que... Você tem que lutar, aperfeiçoar, você tem que procurar saber, você tem que conversar com a equipe pra ele te ensinar, pra você poder fazer no seu, entendeu? Querendo ou não, você vai evoluindo em si. Vai. Com certeza você vai se evoluindo, entendeu? E qual que foi a hora que você chegou a pensar em desistir ou se arrependeu? Chegou algum momento nisso? Sim, quando eu precisei do carro e numa chuva desgraçada, velho, eu precisava de sair o carro parado ali sem eu poder andar. E minha mãe ia pegar e ia sair no carro do meu pai. Aí não tinha como eu sair, entendeu? Aí eu falei, puta merda, eu gastei esse dinheiro nesse carro e eu não tenho ele pra ir ali na chuva. Não posso sair nele. Aí nesse momento eu fiquei bem puto, sabe? Mas é coisa à toa. Mas na entendeu? Hora você pegou mal. Não, na hora eu fiquei bem pilhado mesmo, sabe? Eu falei, vou pôr fogo nessa merda. Sabe, foi mais ou menos isso. Mas no outro dia também eu já tava tranquilo. Entendi. O povo aqui sempre falando, não desiste, tal. Você falou da minha namorada, ela também falou, não estresse não, fica de boa, vai dar tudo certo, tal. Ô Guilherme, caso o ouvinte queira fazer, quais que são os carros antigos que você recomenda o cara comprar pra reformar? O Fusca eu sei que é um deles, porque eu conheço muita gente que compra um Fusquinha velho, uhum, pra mexer no final de semana. Quais são os carros? Fala aí a lista de carros antigos bons pra se comprar e reformar. Cara, vai depender do gosto da pessoa, entendeu? Porque, tipo assim, igual a gente tem um amigo aí que tinha a Kombi e pegou o Landau, sabe? Sei. Vai depender muito do gosto da pessoa. Se ela quiser mesmo, ela pode pegar uns Fiat 147 e fazer ele do gosto da pessoa, entendeu? Aí, isso vai depender do gosto. Ah, mas dá umas sugestões aí que você já viu. Cara, eu já vi muito Fusca. Já vi aquelas picapezinhas da Fiat, bem antiguinhas, sabe? Umas pequenininhas, que é tipo o Fiat 147 cortado. Sei. Que faz uma picapezinha. Fica muito bonitinho aqui esse carro. E aquele negócio, Hernani. Carro antigo sempre vai ficar caro pra você mexer, entendeu? Se você for olhar, é um hobby caro, sabe? Porque vai. Um momento ou outro vai chegar na parte que eu cheguei, que é você precisar de uma peça e ter que correr atrás e não achar. Aí você vai ter que ou comprar na internet, confiar numa pessoa mandar de um ferro velho lá do norte afora, lá da puta que pariu, mandar a peça pra você, entendeu? Entendi. Você levou boné de alguém ou não, Guilherme? Não. Graças a Deus, não. Mandar peça podre, essas coisas, não? Não. Isso aí, não. Só um negocinho lá que eu pedi de um jeito e veio de outro, sabe? Que eu pedi da cor vermelha, né? Que os detalhes do carro eu fiz vermelho. E o cara mandou sem cor, sabe? Pro prateado normal. Aí eu. Mas eu nem entrei em discussão por causa disso também, não. Acabou que casou direitinho e eu peguei. Ficou assim mesmo? Ficou. Entendi. Ô, Guilherme, depois que o carro tiver certinho, o Gol tiver certinho, rodando. O que você vai fazer depois? Da minha vida? Não sei. De momento é isso. O sentido da vida, por enquanto, é o Gol. É. Tipo assim, às vezes, muita gente quando tem um projeto fica assim, né? Quando eu acabar o Gol, vou fazer isso. Quando eu acabar isso, vou fazer isso. Aí eu fico pensando em muita coisa, sabe? Igual, eu sempre tive o costume de juntar dinheiro e tudo. Porque eu sei que... Igual todo mundo trabalha, o suor da gente é... Você tem que dar valor, entendeu? Então, vou juntar o meu dinheirinho, talvez comprar uma casa, comprar um terreno pra esperar valorizar e vender, sabe? Mais ou menos isso. Entendi. Vou tentar, acabando o Gol, eu vou tentar arrumar uma maneira de eu investir em alguma coisa, porque... O carro, querendo ou não, é só despesa, né? Ele não vai trazer lucro. O lucro que traz é a felicidade, entendeu? Que ele vai te dar dos momentos bons e tal. Você vai no encontro, conhece pessoas, você troca ideias, você conversa, você aprende coisas, você ensina coisas, sabe? Ah, você já foi nesses dinheiro encontros? Dinheiro nenhum paga. Não, ainda não. Eu fui sem o carro, sabe? Pra conhecer uma galera, já conversei com muita gente. Tem um clube do Fusca aqui em Patos. Teve um dia que eu topei com um cara desse clube e a gente conversou tanto tempo, um senhorzinho, só com um Fusquinha velho dele lá, e a gente conversou sobre muita coisa, sabe? É uma troca de informação, é uma coisa muito boa, cara. Você vai aprendendo a viver com esses negócios, sabe? É uma experiência de vida. uma experiência de vida. Entendi. Bem isso. Guilherme, fala a verdade, de coração. Você se arrepende disso? Se pudesse voltar no tempo ou não? Você faria tudo de novo? Cara, eu faria. Sem falar que não faria não, mas eu faria sim. Porque no final tudo tava sendo bom. Foi um rolê da hora. Desde tudo que aconteceu até hoje, foi um rolê da hora. E o seu pai, ele já tá pegando o carro pra dar umas voltas? Não, ainda não. Eu tô com medo de ralar as rodas, né? Porque elas tá pra fora do carro. Tem que ficar longe dos meio-fio. Bom, Guilherme, eu vou pedir, por favor, pra você dar um recado agora pros ouvintes. Fala direto com os ouvintes, tempo livre aí, pode gravar com calma. Eu quero que você dê um recado pro ouvinte que gosta de carro antigo, que tem vontade de fazer uma coisa igual a você. O que você tem pra dizer pra esse cara? Cara, o que eu tenho a dizer é aquele negócio clichê, mas eu tenho que dizer, pra não desistir. Porque se você quer alguma coisa, você tem que correr atrás. Ninguém vai fazer por você, sabe? Ninguém vai fazer por você. Então, se você quer alguma coisa, você corre atrás. Igual eu já cheguei a virar a noite aí procurando peça, conversando com gente pra agilizar as coisas pra mim, entendeu? Então, é correr atrás e não desistir do que quer, do sonho. Se tem aquilo na cabeça, quer fazer aquilo, pega e faz, entendeu? Que no final vale a pena. No final vale a pena. Tudo que você faz da vida pro lado bom vale a pena, cara. Ô, Guilherme, eu queria só pedir mais uma coisa. Vamos supor, se o ouvinte que escutou quiser fazer isso, quais as dicas que você tem, pelo menos, de dicas pro cara? Dica de economia, dica... O que dá pro cara fazer que você aprendeu com seus erros, por exemplo? O que você tem pra ensinar pro cara? É ver o profissional que você vai arrumar pra pôr na mão no que é seu, entendeu? É quase a mesma coisa assim, você quebrou um osso. Você não vai levar num cara que vai emendar esse osso torto pra você, entendeu? Então você procura sempre o melhor profissional pra fazer pra você. A primeira coisa, é o bom profissional. Não importa se ele for mais caro um pouco, mas você leva no melhor, entendeu? Porque aí, vamos supor que você leva num barato hoje. Amanhã ele pode acontecer te dar dor de cabeça, entendeu? Não vale a pena. Então é melhor você levar num bom... É o mesmo caso do meu carro lá. Levei num cara não capacitado, ele fez cagada. Então você leva num profissional que tá no ramo, que entende, que aí ele não vai fazer cagada e você não vai tomar prejuízo. Economia nas peças, você tem alguma dica? Comprar paralelo, alguma coisa? Como é que é? Paralelo, não mercado paralelo. Não tô falando de mercado ilegal, tô falando peça paralela. Tô falando de peça paralela. É. Vai, a qualidade da peça, né? Você compara, se você for comprar uma peça, você compara a original com a paralela. Você vê que a paralela tá muito mais fraca, aí você vai na original. Agora, se você pegar e tiver equivalente, tiver... Dá certo a paralela, vai suprir o que você quer e ela não vai acontecer de estragar mais cedo, aí você vai na paralela. Muita coisa que eu pus no carro é paralela, entendeu? Porque, não tem só coisa igual, original. Não, tem algumas coisas que são paralelas, igual para-choque. Eu tive que comprar paralelo pra não ficar sem, sabe? Eu penso em achar original, mas é muito difícil, é igual as portas, entendeu? Achar uma condição boa vai ser bem difícil, mas eu vou tentar achar ainda. Entendi. Alguém, algum amigo, alguma pessoa, parente, te desmotivou, falava pra você parar com isso, que você tava fazendo cagada? Não, é só os que falavam, você podia estar com um carro mais novo, você podia estar com isso, você podia ter dinheiro guardado e não estar com esse carro, entendeu? Você fica puto com isso? Mais ou menos isso. Todo mundo fala, todo mundo caga bosta pela boca, né, velho? Todo mundo fala merda, então eu não fico puto, não. Mas vamos supor assim, quando as pessoas falavam pra você, você respondia o quê? Aí eu falava, podia mesmo, né, senhor? Você não é sem educação. Não, eu concordava e deixava. É igual aquele negócio que você falou, velho, eu não gosto de caçar confusão, sabe? Eu sou relax na minha. De boa. Levo minha vida na calma, não tenho muita preocupação, só com o gol, né? Com o gol você é preocupado. Não, só o que dá preocupação é o gol. Entendi. Mas do resto eu levo tudo na paz, sabe? E dá bola porque um fala, outro fala, não vale a pena, né? Bom, Guilherme, o que, que vai ser a vida aí pra frente agora? Você tem vontade de fazer um estudo, ou você vai continuar só na carreira, vai investir na empresa? Como é que vai ser? Cara, essa é a grande dúvida da minha vida. Todo dia eu deito e penso nisso e não sei a resposta, pra te ser sincero. Você não tem ainda uma decisão? Não tem um caminho certo, não. Querendo ou não, a profissão que eu sigo é uma profissão muito boa, sabe? De encanador e tal, dá pra tirar um salário bom. Se algum dia eu decidir fazer uma faculdade, o salário que eu tiro como encanador, eu dou conta de pagar uma faculdade, entendeu? Mas aí, a vida da gente é feita de momentos, sabe? Vai que, sei lá, amanhã ou daqui um mês eu decido voltar a estudar, ou decido mesmo tocar a vida como encanador. Entendi. Aí que eu vou seguir. Eu faço o que eu gosto, entendeu? Às vezes muita gente não bota fé, porque eu sou um encanador, tenho 23 anos de idade. Geralmente eu chego nos lugares assim e falo, esse moleque fazendo serviço aqui, sabe? Mas não me gabando. Eu sou bom no que eu faço, entendeu, Hernando? Você faz bem feito. Então eu faço, pode se dizer, com o coração, sabe? Porque se eu vejo uma coisa que não tá certa, eu vou com certo, entendeu? Eu faço do meu jeito pra fazer bem feito. E quem sabe? É seu patrão é seu pai. É. Mas trabalhar com a família dá certo, Guilherme? É meio que... Dá, cara. Depende. Eu sei de casos que ninguém dá certo. Muita gente vê o relacionamento meu com meu pai nas construções assim, não acredita, sabe? Porque a gente brinca, um fica cutucando o outro, às vezes nós brinca de lutinha, sabe? Brinca de lutinha. Eu sei que ele tá com a coluna velha, mas nós ainda garra de tapa. Ô Guilherme, fala logo pra mim, já aconteceu de vocês se estranhar no trabalho ou ficar um clima chato? Ou nunca? Nunca? Já. E sempre tem. Mas assim, ó, o que tá errado... Chega num ponto que aceita o erro e fica de boa, entendeu? Porque às vezes você quer ter razão sobre tudo e não é bem assim, sabe? Então aí você tem que, quando acontece de ficar um climão assim, a gente conversa e acerta as coisas, sabe? Às vezes eu quero fazer um serviço de um jeito e ele quer fazer de outro, a gente tem que entrar num consenso pra fazer a melhor forma que fica bom pros dois. Mas não acontece da briga ir pra casa não, né? Não. Chegou em casa, acabou. Não acontece, não. De boa. Caramba, que situação difícil, cara. Mas é bom, cara. Nossa senhora. É isso aí, Guilherme. Eu acho que é isso, né, cara? Ficou faltando alguma coisa sobre o carro? Não, foi... Não, tem só uma historinha de quando eu peguei ele, né? Foi no primeiro final de semana que eu peguei ele, o cara arrumou pra poder rodar. Aí já tinha levantado as molas, mas ele tava todo destruído ainda, o assoalho, as coisas, né? Aí colocou eu, o Souza e mais dois amigos meus. O Lacraia? Carro, né? E nós, não, eu acho que tava o Lacraia. O Lacraia e o Jonathan Ramone. E nós pegou, vamos rodar essa cidade nesse golzão? Vamos, né? E nós pegou esse carro, cara. E de repente o carro... Nós já tava longe de casa. De repente o carro começou a acelerar de uma vez e apagou. Ele deu aquele aceleradão e apagou. Eu, puta que pariu, o que aconteceu? Aí nós, quatro caras, nenhum sabe, não tinha noção nenhuma do que era mecânica, nada, sabe? Aí nós abriu o motor lá, ninguém viu nada. Aí o Souza ligou a lanterna do telefone e apontou assim, uma pecinha, eles chamam de orelha, que segura o alternador pra esticar a correia, tinha quebrado. Ah, meu Deus. Quebrou do nada. Eu acho que é porque o cara andava com ele rebaixado e ele ficava quicando muito, aí sabe? Foi fudendo. Triturando as peças tudo, né? Aí essa peça tava quebrada lá, né? E como é que nós... E essa correia do alternador é a que roda a bomba d'água que faz circular água por dentro do carro todinho, entendeu? Por dentro do motor. Aí não tinha... A distância do lugar que a gente tava pra chegar aqui em casa pra deixar o carro guardado era muito e não tinha... Nós tava sem saber o que fazia, né? Aí eu lembrei que os estofados do os bancos do carro tava amarrado com cadarço por baixo, as capas. Cara, não tinha arame, não tinha outra peça daquela pra arrumar no lugar, não tinha uma ferramenta. Eu fui lá e puxei o cadarço até ele rebentar e amarrei esticando a correia do alternador numa peça do motor lá e acabei de chegar. Você tá brincando e deu certo? MacGyver. aí, tipo assim, arrumou, deu certo, né? O carro parou de acelerar, o carro voltou a funcionar direitinho. Nós paramos num posto de gasolina um pouco pra frente, lá na luz, né? Aquele lugar que nós tava escuro. Aí deu uma olhada, viu que dava pra chegar em casa, nós acabou de chegar. Caralho, Guilherme. Com o alternador amarrado no motor com um cadarço. Que puta história, cara. Não. Foi, esse rolê foi muito doido, cara. Aí a gente tava combinado de fazer uma coisa, né? De sair e tal, ir no barzinho jogar uma sinuca, comer alguma coisa. Aí teve que voltar... O rolê foi só montar o carro pra cá. O rolê foi sair, sujar tudo no carro velho, estragar e voltar. Mas tipo, os seus parceiros ficam putos com isso ou não? Nada, conta a história achando bom. Aí chegar e dormir preocupado. Puta merda, amanhã eu vou ter que ir atrás dessa peça. O carro já começou dando zebra. Ai, ai, ai. É isso aí, Guilherme. Agradeço você aí, muito obrigado, cara. Pedi pra você dar um último recado aí pros ouvintes. E muito, muito obrigado por ter participado aí, Guilherme. Então, Hernando, eu que agradeço o espaço, cara. Nossa, foi muito bom, eu tava com saudade imensa de você. Eu ouvi o que você falou aí pra mim no começo aí. Eu digo mesmo de você, você é um cara do coração muito bom, sabe? Você... Pode ser sincero, você é o amigão da internet, entendeu? Você é um cara muito gente boa, você trata todo mundo bem, você não. Tipo, você não leva ninguém a mais e a menos do que ninguém, sabe? Você é um cara. Opa, 10, valeu. Né? Sério mesmo. E assim, pros ouvintes, eu quero só falar que o falido Wolfpack talvez volte algum dia, sabe? Eu só tô meio atarefado demais. Mas uma hora vai. Ah, quem sabe? Tem um tal de Hernani que um dia eu vou gravar com ele aí, vai. Opa, estamos aí. É isso aí, valeu, falou. Valeu, um abraço. Maluco tá na pista, nós aqui de novo. Nos carros de malandro, caravan cabuloso. Logo depois da blitz, trinca seis caneco para. No posto do Flamengo aí que os boy fica de cara. Cê quer pagar um pau, sai que o morro agradece. É tudo nosso, vagabundo, Opalo, Chevette. Não carece, tem muito dinheiro pra tirar uma onda aqui. Curto minha lombra de Planalto na Ceilândia, tudo em casa. Né, rei pelos becos é o trajeto. Diário 17, alvo fácil pros boneco. Danado, flagrante tá na bota. E quem acha na BR uma ameaça e gambé queima borracha. O horizonte, né, limite pra vagaba. 10 horas da quebrada, os cumpira. Faço gosto não, mundo gira e quem comanda. Bandido de patente, vagabunda, paisana. Ha, ó, o comboio, muriçoca suspira. Assusta, intima logo quando vira quina. Quem for mais fraco corre, é instinto natural. Aonde tem abelha, formiga, comissal. Ó só, ó que firmeza, amanhã nós tá com a rapa. Parou nas entreguarda, vira frevo, danada. Vai, abre o porta-mala, vai. Deixa o chão tremer, deixa os moleque viver. É assim que tem que ser. Cada um com sua responsa, seu back, sua lombra de cima. Cola os pivete, frator de quadrilha nas guaritas. Danada, tudo em casa, que é favela, é nossa cara. É tipo motor de Opala, só para quando o gás acaba. De cima das manilhas, fortalece o cenário primário. Funciona em mil reais de salário. A vida é espontânea, pensou muito, aí foi mal. Aonde tem abelha, fez formiga, come sal. Comédia passa fome em ninho de marginal. Aonde tem abelha, formiga, come sal. Quem for mais fraco corre, é instinto natural. Aonde tem abelha, formiga, come sal. Perfume de vagabundo é cheiroso, mas faz mal. Aonde tem abelha, formiga, come sal. Da tribo do KJ, rei cirurgia moral. Aonde tem abelha, formiga, come sal. Mas aí, danada uns guariteiros com mocão aqui no teto. Respeita os malandros que o papo aqui é reto. Um explode Sony, pega que tá de ciclone. Foi por ali, entrou no beco, sujeito homem, estilo bonezão. Uma peita e um bermudão. Os playboys se comunica, pega ele que é ladrão. Ficar de cara umas horas dessa é embaçado. Botar um gás, 10 reais, gel no Colorado. Traz um cigarro, motor sempre ligado. E na saída da BR é um, dois, três, quatro. Oferece um brinde pros parceiros da CI, tipo assim, aqueles que sempre acreditaram em mim. Danada, mais um maluco aqui na área, apelidado rei. De Planaltina, gira a tribo, é o Duke J. Parceiro louco na estrada dos comboios. De cheveteira, de opaleira, de corjos e tojo. Neon no painel, do rap eu sou fiel. Minha maneira a vida inteira, caneta e papel na fita é a meta. Dos maloqueiros que só pensam em dinheiro, ficar aqui por baixo até o final o tempo inteiro. Pra desacreditar por uns miseros trocados, e mesmo assim aqui não se pode deixar baixo. Danada, dá licença, ouve aqui e se espalha. Maluco muito doido, tipo Dre na calçada. Sei disso não, se a trinca tá na mão, é pros play ficar esperto e não pagar de cuzão. Semblante frio, não dá pra desacreditar. Lupa vermelha é melhor não arriscar. Que os moleque tá de boina, que os moleque tá de toca. E se mosca parceiro véi, aí é forca. Da tripo do DJ, conexão o rei. Nem acima e nem por baixo, mas na linha da lei. Porque parceiro chapa meu já viveu no breu. Sintoniza o rap em cima, como já aconteceu. Homens de negócios, são 10 da noite. O clima tá tenso, os ladrão e os 12. Instinto cabuloso, pros cara que é febroso. Carreta, som de mala, estilo é só raivoso. Se tu não se interessa, pra mim também tá normal. Aonde tem abelha, formiga come sal. Pra ele aqui na quebra sempre vai passar mal.